deixe eu cair. A luta é pesada, mas nesta jornada eu vou prosseguir. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim. Deu-me vida eterna, sua mão me governa com amor sem fim. Eu não tenho medo, em tudo percebo sua proteção. Alegre, feliz e cantando, vou sempre marchando pra bela Sião. Bella.